Então, bom dia a todos. Que a paz, o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Nós temos neste novo dia a luz do sol que clareia, que ilumina a vida. E como a luz ela é importante para a nossa vida, não é? É possível viver sem a luz no mundo material. As pessoas que não enxergam, as pessoas que são cegas, elas conseguem desenvolver os outros sentidos. Mas quase todos nós estamos adaptados a viver com a luz. E a luz ela representa muitas coisas. É ela que garante toda a vida do planeta. Quando nós estudamos os ciclos que existem na natureza, nós vamos ver que a energia luminosa ela tem uma importância extraordinária para a vida. Não fosse a luz, nós não teríamos os alimentos, porque as plantas dependem da luz. Não fosse a luz, o clima do planeta também seria outro, porque os seres que fazem a tal fotossíntese também modificam o clima do planeta. A vida na Terra está intensamente relacionada à luz que vem do Sol. E o homem percebeu o quanto a luz é importante na sua vida em vários aspectos. E a luz se tornou símbolo, inclusive, de conhecimento. Quando a gente quer se referir ao conhecimento, a gente fala a luz do conhecimento. Porque se a gente fizer um paralelo entre a ignorância e a escuridão, nós podemos perceber que há várias coisas em comum. A ignorância nos faz praticar atos ou ações que trazem dor, sofrimento. E na escuridão nós podemos muitas vezes nos acidentar, não é assim? A escuridão para o homem representa, desde a sua origem aqui no planeta, muitas vezes a ameaça. E a luz representa para ele o quê? A segurança. A luz, ela representa para nós, então, o saber que nos ajuda a compreender a vida, que nos ilumina, que nos esclarece. É muito comum a gente usar essa expressão e ouvi-la, de que a luz nos esclarece. Jesus, no seu tempo, também se referiu à luz. Em uma certa ocasião, ele disse que os discípulos eram a luz, vós sois a luz. E ele faz um complemento nesse ensinamento assim, que não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Quando Jesus transmite esses conhecimentos, será que os discípulos dele são ali identificados por ele como luz? Em outra passagem, Jesus vai dizer que eles são filhos da luz. Será que nesse momento eles já eram pessoas completamente transformadas com os ensinamentos de Jesus? Não. Quando nós estudamos a história dos discípulos de Jesus, logo quando eles recebem os ensinamentos do Mestre, eles não assimilam de pronto. Eles levam algum tempo para absorver aqueles ensinamentos. E até quando eles já estão mais desenvolvidos na tarefa de levar a mensagem de Jesus, eles também têm momentos de dúvidas, têm momentos que eles não estão muito seguros de certas situações. Há momentos, às vezes, até de uma dificuldade de entendimento entre eles. Então, eles não eram homens perfeitos. Não eram criaturas já isentas de erro. Mas, ainda assim, Jesus disse para eles que eles eram a luz. Para ser mais fiel ao texto do Evangelho, Jesus disse assim, e ficou registrado no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, nos versículos 14 e 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E em outro momento, Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo. O que ele queria dizer com isso? Eles já eram pessoas que já tinham recebido aquela luz que ele, Jesus, tinha vindo trazer. Porque, na verdade, a luz do mundo é Jesus. Porque ele é que veio revelar uma parte da lei divina que até hoje nós estamos nos esforçando para compreender, que é a lei de amor. O quanto nós ainda precisamos aprender. Mas Jesus veio revelar isso, que nós necessitamos compreender o que é o amor e vivenciar esse amor. Então, quando ele diz isso, que ele é a luz do mundo, é porque ele é o portador dessa mensagem, dessa ideia fundamental para a evolução do Espírito. E quando ele diz para os discípulos que eles são a luz do mundo, ele quer dizer, vocês agora são os portadores dessa mensagem. Vocês devem levar às pessoas esse conhecimento que esclarece, esse conhecimento que ilumina. E eram homens imperfeitos. E eram homens que ainda tinham dificuldades. Basta a gente lembrar dos episódios que Pedro viveu, de dúvida, de negação, de medo, de momentos de não saber o que fazer. Quando Jesus disse para eles isso, ficou muito claro ali que, independente das dificuldades que eles tivessem, dos problemas que eles enfrentassem nas suas vidas, eles tinham uma missão, que era levar aquele conhecimento que eles já percebiam que era um conhecimento redentor, que era um conhecimento capaz de libertar as pessoas do sofrimento, inclusive a eles mesmos. Para nós, hoje, lógico que nós não vamos nos comparar àqueles discípulos mais próximos de Jesus. Óbvio que nós não vamos dizer que nós estamos à altura de uma figura como Pedro, ou à altura de uma figura como João, porque eles já são espíritos que avançaram muito, já estão numa condição espiritual bem adiantada. Mas nós vamos perceber que Jesus escolheu discípulos de diferentes condições espirituais. Pedro mesmo foi uma pessoa com muitas dificuldades, com muitas imperfeições. Ele foi uma pessoa que, num determinado momento, para tentar defender Jesus, ele sacou de uma espada e feriu gravemente o soldado do templo que vinha prender Jesus. Cortou a orelha. Foi quando Jesus advertiu ele seriamente, nos ensinando a lei de ação e reação. Quem viver pela espada perecerá. Então era muito claro esse ensinamento de Jesus. Tudo que você faz ao seu próximo vai retornar para você de alguma forma. Mas então Pedro era uma pessoa que ainda trazia dentro dele o ímpeto da violência. Ele foi uma pessoa que, num determinado momento, não teve coragem de dizer para os outros que era seguidor de Jesus. Foi no episódio da prisão de Jesus durante a madrugada, e Jesus inclusive tinha profetizado que ele iria, Pedro, negá-lo 3 vezes antes que aquela noite terminasse. Por isso que Jesus disse, antes do galo cantar. Então Pedro era uma pessoa muito parecida com todos nós. E Jesus foi genial, como era de se esperar de um espírito puro, ao escolher um homem cheio de imperfeições ainda. Ele estava deixando uma mensagem para todos aqueles que tentassem seguir os seus ensinamentos no futuro, de que é possível modificar-se com esses ensinamentos. É possível ser nova pessoa. E essa era uma das principais mensagens do cristianismo, quando os apóstolos tomaram para si a missão de levar esse evangelho para as outras terras, além da Palestina. Era a mensagem de transformação que o ser humano pode ter com a mensagem de Jesus, se ele permitir ser tocado por essa mensagem, se permitir absorver esses ensinamentos de modo profundo, intenso, de modo sério, não só da boca para fora, como nós temos feito em tantas reencarnações, em que nos dizemos cristãos, mas até o ponto em que nos convém. Quando não convém mais, a gente fala, ah, não é possível, é muito difícil. É porque a gente esquece essas situações, como a de Pedro, por exemplo. Porque por ter sido uma pessoa capaz de reconhecer seus erros, arrepender-se e ainda assim acreditar em Jesus, seguindo, ele conseguiu transformar-se. Nós vamos ver que ele, de um homem temeroso, de um homem que poderíamos dizer covarde num primeiro momento, ele se torna mais tarde uma figura de fé, de confiança, de uma fé inabalável, de enfrentar o poder de Roma, de não ter medo de levar a mensagem do Evangelho, porque ele compreendera então a veracidade daquilo que Jesus ensinou. Mas ele só pôde assimilar mesmo depois das experiências tristes que ele viveu, das decepções, das aparições que Jesus fez. Mas ele é a prova, então, de que toda pessoa que se deixa tocar pelos ensinamentos de Jesus pode mudar a sua vida em algum sentido, de alguma forma. E quando Jesus disse que eles eram a luz do mundo, não é porque eles já eram espíritos perfeitos, é porque eles já tinham compreendido essa mensagem que Jesus vinha trazer, que era a lei de amor. O que isso tem a ver conosco hoje, seres humanos, habitantes desse planeta, no século XXI? Nós podemos nos considerar pequenos seguidores de Jesus. Se nós imaginássemos que Jesus está à frente de uma grande multidão, e próximo a ele estão aqueles espíritos mais avançados na evolução espiritual, eu pessoalmente me considero como um dos últimos lá dessa multidão, lá no final da fila, porque ainda temos, ou tenho muito a alcançar. Mas todos nós somos, de alguma forma, discípulos de Jesus. Todos nós que, de algum jeito, a mensagem de Jesus mexe com a gente, desperta algo em nós, nos traz alguma confiança, traz alguma fé, de alguma forma nós somos discípulos de Jesus também. Porque ele é mestre que ensina. E aquele que tenta aprender junto com o mestre, por mais imperfeito que seja, também é discípulo. Então nós temos que nos ver hoje, nós que somos tocados pela mensagem do Evangelho, nós temos que nos ver também como discípulos de Jesus. Os menores, mas já somos. Será que vale para nós essa recomendação do mestre? De que nós também somos luz do mundo? Sim, nós também somos. Talvez nós sejamos uma chama de um fósforo. Talvez nós sejamos de uma dessas lâmpadas pequenininhas que sozinha não ilumina muito. Mas quando reunida com outras, ilumina o suficiente. É assim que nós temos que nos ver hoje, nós que somos tocados pela mensagem de Jesus. Nós temos que assumir para nós essa responsabilidade de sermos também essa luz no mundo, por mais insignificante que ela seja, diante de toda uma escuridão, uma pequena luz é capaz de indicar um caminho, é capaz de apontar por onde nós vamos. E quantas vezes uma palavra positiva, uma atitude de carinho, um gesto de solidariedade é capaz de acalmar um coração muito aflito, é capaz de auxiliar uma pessoa desesperada a se conter um pouco ali e a não cometer um ato absurdo, que seria, por exemplo, de tirar a sua vida ou de atacar o seu próximo. Quantas vezes um gesto pequeno de caridade pacifica um coração atormentado? Então nós não podemos menosprezar, ainda que sejamos muito pequenos, nós não podemos menosprezar essa força, esse poder, que é o de auxiliar aqueles que precisam, que é de levar algo que seja consolador a quem quer que seja. Quando Jesus disse que não se pode colocar uma cidade ou esconder uma cidade sobre um monte, ele estava falando disso, que uma vez que você recebeu esse esclarecimento, esse conhecimento, você não pode negar ele mais. Uma vez que nós compreendemos alguma das lições de Jesus, ela tem que ser parte da nossa vida, ela tem que estar em nós, ela tem que ser essa luz que vai brilhar no mundo para que as pessoas glorifiquem a Deus. Ou seja, algo que a gente já aprendeu, a gente tem que pôr em prática. Alguma lição que a gente entendeu do Evangelho, nós temos que vivê-la no nosso dia a dia, porque é isso que vai produzir a transformação do mundo, é isso que vai renovar a humanidade. Porque assim, uma grande luz já tem o mundo, ela já esteve presente. Luzes menores vieram depois. A grande luz, Jesus. As luzes menores foram seus enviados em todos os tempos, em todas as comunidades, em todas as localidades do planeta, que vinham trazer conhecimento espiritual. Resolveu o problema do mundo isso? Não. Nem a presença pessoal do Cristo resolveu o mundo. Por quê? E ele compreendia bem isso e expressou isso ao dizer: vós sois a luz do mundo. Não adianta um só ter muita luz, ou seja, um conhecimento pleno das leis divinas. É necessário que cada um possa acender a sua luz, ou seja, pôr em prática aquilo que aprendeu, viver aquilo que aprendeu. Então todos nós somos a luz do mundo, mesmo imperfeitos, mesmo vacilantes, mesmo fracos, mesmo aqueles que em algum dia cometem erros e se arrependem no final desse dia, nós continuamos sendo essa luz. Só que nós, para podermos manifestar essa luz, nós temos que meditar profundamente nas nossas responsabilidades, nos nossos deveres, e nos propormos seriamente a cumprir, ainda que seja muito pouco o que nós podemos fazer. E essa luz, ela vai se manifestar em muitos momentos da vida. É no lar, principalmente, que ela deve começar a acender. É aquela forma mais amorosa de nós nos relacionarmos dentro do lar. Porque muitos pensaram, quando ouviram as mensagens, de que nós temos que ir e pregar, o Evangelho fala isso, né? Ir de pregar a todos, que era para fazer pregação só labial. E não é. É muito mais do que isso. Para as palavras terem forças, elas precisam estar com um lastro, elas precisam estar fundamentadas numa atitude, numa postura. Quando eu falo para o meu próximo que ele precisa se renovar, eu tenho que estar tentando me renovar todos os dias. Quando eu falo para o meu semelhante que é necessário praticar a caridade, eu tenho que exercer a caridade de alguma forma. É isso que dá valor e dá força às nossas pregações. Nós temos realmente aquilo que nós estamos falando. E nos nossos dias, mudou um pouco essa dinâmica. Nós não precisamos mais falar tanto para as pessoas: olha, lê o Evangelho, segue as lições de Jesus. Porque as pessoas já ficaram um pouco decepcionadas com tantos que disseram isso e não fazem, e não seguem. Então nós temos que adotar no nosso dia uma outra estratégia do ir e pregar. Primeiro, a gente faz o bem. Primeiro a gente se transforma para mudar o meio onde a gente está vivendo. E quando as pessoas nos perguntarem o que te inspira a ser assim, aí nós falamos: é o Evangelho de Jesus. Porque nós já falamos demais nesses séculos todos. Eu pessoalmente penso que já passei no altar da Igreja Católica, no púlpito da Igreja Protestante, e falamos demais nesse tempo todo. Agora está na hora de nós o quê? Primeiro demonstrarmos para as pessoas que essa mensagem nos modifica de alguma forma, e depois, quando eles nos perguntarem, nós vamos falar: eu sigo o Evangelho de Jesus, por isso que eu acredito no bem, por isso que eu acredito no amor, por isso que eu pratico a caridade. Também, se eles não perguntarem, nós não precisamos falar nada, porque o ato, ele é mais poderoso no convencimento das pessoas do que as palavras. Elas são muito importantes, as palavras. Tanto é que hoje nós estamos reunidos aqui para eu falar de modo imperfeito, transmitindo a ideia dos Espíritos, e vocês para ouvir. As palavras são muito poderosas nas nossas relações, mas as nossas ações são mais ainda. E as nossas ações serão essa luz no mundo que vai ser capaz de espantar as trevas que aparentemente dominam o mundo, porque elas não dominam. Fala-se muito dos problemas do mundo, de que nós estamos numa era de grandes preocupações, mas quem dirige tudo isso não é um ser qualquer. Não é como um governante terreno, um executivo humano, não é isso. É simplesmente Jesus. Então o mundo, ele está sob controle o tempo todo. Quando nós pensamos que o mal avança no mundo, é porque faz parte das necessidades de todos nós que convivemos com esse mal, de percebê-lo e de nos modificarmos e passarmos pelas provas que esse mal nos traz. Por isso que nós não podemos pensar que o mundo está errado, que ele está em descontrole e que ele está caótico e que Deus tem que destruir esse mundo para começar de novo, porque isso não é necessário. Jesus, ele converteu pessoas pela sua atitude, pelo seu pensamento, e modificou profundamente vidas. Ele não precisou acabar com a vida de ninguém para que ela recomeçasse. Então o mundo também não precisa acabar para começar tudo de novo. Mesmo porque nós já temos bases muito boas do novo mundo fundamentadas em toda a Terra. Graças a Deus, hoje nós estamos aqui. Uma casa que nós podemos transitar livremente da rua para cá. Nós estamos em paz aqui dentro, professando a nossa fé, num país que nós reclamamos tanto dele. E esquecemos que aqui nós temos uma das coisas mais preciosas do ser humano, que é a liberdade de consciência. Nós podemos crer no que nós quisermos e podemos exercer essa nossa fé livremente aqui. Olha que bênção maravilhosa nesse país. E a gente só lembra dos nossos irmãos infelizes que corrompem todas as nossas instituições. Só lembra para condená-los. E a gente esquece desse bem maravilhoso que é a liberdade. Então, nós precisamos perceber que no mundo nós já temos bases muito sólidas da renovação do mundo. Nós falamos que o mundo está em vários conflitos, em vários problemas ambientais, econômicos, porque nós não sabemos como vai ser a continuidade desse sistema, mas ele ainda tem recursos para garantir o dobro da população. É só nós tomarmos consciência de que não podemos consumir muito e ainda temos condições de recebermos mais pessoas habitando esse mundo, porque há lugar para todos. E com o uso racional dos recursos que nós temos aqui, nós nem precisamos destruir mais a natureza. E nós temos coisas maravilhosas porque vieram do mundo espiritual para cá mentes muito avançadas no conhecimento científico, na tecnologia, para desenvolver alternativas que vão nos ajudar a poupar o mundo. Alternativas energéticas, de consumo, de vários aspectos. Então as bases do novo mundo, do mundo melhor, elas estão todas garantidas para a nossa evolução. O que está faltando, na verdade, para mudar tudo é nós acendermos mais intensamente essa luz que nós trazemos, essa luz da fé, do conhecimento, para envolver mais pessoas. Por isso que nós precisamos nos engajar mais em tudo de bom que está acontecendo no mundo. Todas as organizações que se movimentam de alguma forma para beneficiar as pessoas precisam receber o nosso apoio. Todas as casas, templos, religiões, todos aqueles que se movimentam de alguma forma para ajudar o próximo, estão ampliando essa luz no mundo. Só que nós precisamos aderir com coragem e convicção, fazermos alguma coisa de nossas vidas em favor do mundo. Se a gente já cuidar bem da nossa vida, já é um bom começo para ajudar o mundo, mas ainda não é suficiente. É necessário que façamos como Jesus disse aos discípulos: não ocultemos com o alqueire a lâmpada. É a passagem então que ele disse que ninguém acende uma candeia e a coloca sobre um alqueire. O alqueire era uma espécie de cumbuca, de jarro na época de Jesus, que era usado como uma medida de grãos. Eles não tinham balanças, não pesavam por quilogramas, então eles mediam os grãos nessa cumbuca, o alqueire. Era isso que Jesus estava falando. Ninguém acende uma luz para ela ficar oculta. Coloque essa luz no suporte, coloque essa lâmpada no suporte para que ele ilumine a todos. Então nós somos a lâmpada que foi acesa. E nós não podemos esconder essa luz para nós. As coisas que nós estamos aprendendo hoje, elas têm que se transformar em ações para ajudarmos o mundo. Já aprendemos que a caridade ela é necessária e importante? Vamos praticá-la? Vamos ir além de apenas acreditar no bem. Vamos vivê-lo. Assim nós estaremos acendendo essa luz. Assim nós estaremos favorecendo a melhoria do mundo e a renovação do mundo. E ninguém é tão pequeno, ninguém é tão inferior, ninguém é tão problemático que não possa fazer o bem ao seu próximo. Não existe pessoa assim. Até se você estiver deitado numa enfermaria de um hospital, ainda podendo mover seus braços, se tiver alguém do seu lado que nem os braços pode mover, você ainda pode chamar pela campainha o enfermeiro para atender aquela pessoa. Você pode estender um copo d'água para ela. Então, as nossas imperfeições, as nossas limitações, elas não nos impedem e elas não justificam a nossa necessidade de auxiliar o próximo. Mas Antenor, eu sou tão doente, tão abatido, tenho tantos problemas em casa, eu estou desempregado, eu passo por muitas dificuldades. Existe algo que você pode fazer para ajudar alguém? Sempre. Tem uma história interessante que ela conta de um homem que vivia num casebre muito paupérrimo, muito fragilizado, tudo muito acabado, e ele vivia uma vida muito assim precária. Ele nem cuidava do entorno da casa dele, porque ele já tinha desistido. E ele preparava os alimentos com muita dificuldade, e ele tinha perdido as noções de higiene e jogava as cascas pela janela. E um belo dia, então, ele resolve abandonar aquela vida e partir para outro lugar. E aí, quando ele sai, vai para os fundos da casa para pegar um caminho, há muito tempo que ele não percorria, ele se depara lá com a pessoa num estado lastimável, muito precário. E ele se espanta com aquela situação, pergunta, né? Quem é você? O que você está fazendo aqui? E ele falou que era alguém muito doente, que não conseguia mais nem andar, e tinha se escorado ali naquele canto. E ele perguntou, e o que você come? O que você bebe? E ele dizia, eu guardo água da chuva e bebo água da chuva. E comer, o que você come? Ah, eu como as cascas que alguém joga da janela. Ele estava vivendo dos restos do outro. Então sempre tem alguém, apesar das nossas dificuldades, pode estar em situação ainda pior que a nossa. E nós não pensamos que muitas vezes nós temos até algo como ajudar essa pessoa. Seria, por exemplo, nós partilharmos o nosso pão com essa pessoa. Agora imagina se nós não estamos tão caídos assim. Se nós não temos algo a mais para fazer no mundo. Mas não fazer simplesmente porque eu estou falando agora, não fazer porque a gente se sente comprometido, então eu tenho que fazer o bem para ser ajudado, não. É fazer pensando na dor do outro, no sofrimento do outro. Mas também não se martirizando com esse sofrimento. Não se anulando, acreditando que porque o outro sofre mais, você não é merecedor do que você já tem. Mas é se compadecendo realmente. Estendendo um pouco a mais do que você tem. De modo geral, dizem que nós comemos muito mais do que nós deveríamos. Ingerimos muito mais alimento do que nós ingerimos. Nós poderíamos, por um ato de amor, pensar, eu posso até comer menos na minha casa para fornecer o alimento para aquele que precisa. Ou, eu não preciso ter tantas roupas. Tem alguma que eu posso fornecer a quem não tem. Ou eu posso pensar em algo diferente. Eu fui tão favorecido a Deus pelo conhecimento, eu fui instruído tão bem em boas escolas, por bons professores, meus pais trabalharam tanto para que eu pudesse me formar e ter conhecimento, eu posso me oferecer para ajudar uma criança ou um jovem que tem dificuldades escolares e ajudá-lo a ter disciplina de como estudar. Pode ser um sobrinho, pode ser um primo, pode ser um vizinho. Isso também é caridade. Isso também é partilha. Isso também é doação. O potencial que nós temos de ajudar o mundo é extraordinário. Nós podemos carregar uma sacola para uma pessoa na rua até a casa dela. A capacidade que nós temos de fazer o bem, ela é incrível. Mas para que ela se movimente, para que a gente movimente essa capacidade, é necessário a gente se conscientizar e tomar uma atitude, uma resolução na vida. E resolver fazer. E resolver praticar. Porque aí a nossa luz está brilhando no mundo. Aí nós vamos estar ajudando nessa grande obra de renovação do mundo. Muito se fala que nós estamos passando por uma grande transição planetária. Já ouviram essa expressão? Que nós estamos, outros vão dizer que nós já estamos vivendo o prenúncio do apocalipse. Outros dizem que nós já estamos no meio do apocalipse. Só para esclarecer, a palavra apocalipse quer dizer revelação. Então, o que nós estamos tendo, na verdade, é uma grande transformação. E o apocalipse, que é um livro que João escreveu, ditado ali em partes, em outras partes ele traz a narrativa do que ele viu de modo muito simbólico, é a representação de transformações dolorosas que se passariam no mundo. Outros, quando falam da transição planetária, falam de que é um monte de situações que nós vamos viver, em que nós deixaremos de ser mundo de prova e expiação para nos tornar mundo de regeneração. Não é isso que dizem? E muitos pensam, como que vai ser esse processo todo? Nós já estamos vivendo. Não importa o nome que nós dermos, nós já estamos passando por toda essa transformação. Mas não é agora que isso começou. Isso os espíritos já começaram a pronunciar desde o final do século XIX, que nós já estávamos em curso nessa transformação toda. Já se passou um século inteiro e ela não se completou. Quantos séculos faltam ainda para isso? Nós não sabemos. Tem pessoas que se apropriam de comunicações ou de supostos dizeres do Chico, dizendo que tem uma data firmada para isso acontecer. Nós não vamos entrar em polêmica, mas é um fato. As coisas não acontecem abruptamente. Tudo na evolução humana é processo, é transformação. Nós não vamos ter um evento extraordinário que vai mudar tudo repentinamente. Se nós não nos modificarmos, se nós não nos transformarmos, as coisas continuarão como têm sido. Virão dores, atribulações, sofrimento, mas elas vão continuar. A grande transição planetária é, na verdade, a mudança de almas. É a transformação interior de milhões de seres. Então nós estamos hoje podendo direcionar esse processo. Como? Acendendo essa luz que nós já trazemos. Fazendo esse bem que nós já somos capazes. Nós queremos um mundo melhor. Nós queremos passar para um mundo de regeneração, onde o bem vai predominar. Nós temos que começar a viver o bem hoje. Nós temos que começar a exercer o bem hoje. O bem que está ao nosso alcance. Não adianta a gente sonhar com um prêmio de loteria para dizer que vai abrir uma instituição de caridade. Isso nunca vai acontecer para a maioria. Um ou outro poderá ter essa possibilidade. Mas a maioria não vai ser assim. Se nós quisermos fazer o bem, nós já podemos começar hoje. Fazendo alguma coisa em favor do nosso semelhante. Fazendo um favor a alguém, ajudando alguém, compreendendo mais alguém, perdoando mais alguém. E quem já está fazendo isso, tenha certeza, está no caminho certo. Ainda que não tenha visto resultados assim muito palpáveis, muito evidentes. Você poderia me dizer, mas Antenor, eu estou casado há 40 anos com aquela pessoa e ele continua, ou ela continua, como sempre foi. Mas todo esse bem não é perdido. Tem coisas que elas precisam ir acumulando para o outro finalmente perceber. E aí vem um profundo arrependimento e ele pensa, poxa, passado tantos anos, ele ou ela é assim, ainda assim comigo. Eu acho que eu preciso me mudar agora. Então não foi perdido todo esse tempo. O bem que a gente faz, ele nunca se perde. É a única coisa que realmente nós podemos guardar para o futuro. É o bem que nós fazemos. E em algum momento, ele mostra o bem maior que ele produziu. Então ninguém se sinta desiludido de dizer, eu já fiz tanto e cansei de fazer. Na verdade, se a gente se cansa e pensa que não tem mais o que fazer pelo bem, é porque ainda a gente não compreendeu a essência dele. Que ele tem que ser algo que se torne de nós, não mais um sacrifício, não mais um pesar, mas um prazer, uma satisfação. Quando a gente vive nesse estado de fazer o bem, não porque espera que o outro mudou, não porque espera que as situações mudaram, mas porque nós nos sentimos bem, nós entendemos a essência dele. E nós nos transformamos já. E já somos nova pessoa. E já podemos pensar realmente que as coisas serão diferentes. Às vezes é óbvio que nós vamos ter aqueles momentos de lamentação, de desejar que as coisas sejam melhores. E isso é bom. É bom a gente não ser iludido, cego e achar que tudo é sempre maravilhoso. É importante reconhecer o mal onde ele existe. Mas o que nós não podemos é perder a fé, a confiança, não podemos perder a certeza de que um dia os resultados desse bem virão. Porque quando nós perdemos a fé, é como se nós estivéssemos tampando essa pequena luz do conhecimento que nós temos. A fé, ela pode ser o combustível dessa luz, ou a energia elétrica dessa luz, atualizando para o nosso tempo. Não usamos mais lâmpadas de óleo, mas usamos lâmpadas elétricas. Então vamos usar a ideia da energia. A nossa fé pode ser a energia elétrica que acende o gás ou o filamento na lâmpada e faz a luz brilhar. Por isso que a gente precisa fortalecer a fé, alimentar as nossas convicções. E a gente precisa fazer isso todos os dias. Precisamos ter momentos em que nós paramos e fazemos uma leitura que nos alimente a fé. Graças a Deus, nós temos inúmeras obras inspiradoras. Obras psicografadas, obras não psicografadas, obras espíritas, obras não espíritas, que nos alimentam a confiança na vida. E são esses os pensamentos que nós temos que cultivar diariamente. Porque pensamentos pessimistas nós já recebemos muito, das pessoas, dos meios de comunicação, de tudo que nos cerca. Então nós temos que alimentar a nossa mente com mensagens positivas. E a busca desse alimento deve ser como nós fazemos com o alimento material. Quem se alimenta de qualquer jeito, apressado, sem higiene, sabe que tem consequências a partir dali. O alimento espiritual também. Nós temos que sossegar o coração, mesmo que seja por pouco tempo, e realmente nos concentrarmos nessa busca desse alimento espiritual. E ler, e meditar naquilo, e fazer naquele momento uma oração que não precisa ser como as orações que normalmente nós fazemos, em que precisamos falar algo. É um pensamento, é um pedido, é uma ligação com o alto que nós fazemos naquele momento. E sempre que vier pensamentos negativos, pensamentos tristes, pensamentos que nos tiram a esperança, nós relembrarmos dessa ideia que nós assimilamos naquele momento. E muitos dos nossos dias sofrem com pensamentos que são ora inspirados por espíritos vingativos, ora são da nossa própria mente que busca nas nossas partes mais profundas as nossas imperfeições e refaz surgir lembranças tristes, lembranças amargas da vida, decepções, frustrações, faz ressurgir pensamentos que faz a gente às vezes ter atitudes agressivas com o próximo, que faz ressuscitar velhos problemas. E quando esse pensamento vir, já que temos a experiência de que eles são negativos, bloqueá-los, tentando pensar naquele pensamento positivo daquele dia, aquela mensagem de fé, de esperança que nós fizemos. Isso é um treino que nós vamos fazendo todos os dias, até perceber que a nossa mente passa a se concentrar somente nos pensamentos positivos, somente naquilo que realmente é bom para a mente, é bom para o espírito. Por isso que nós precisamos buscar esse alimento espiritual, porque é ele que vai nos fortalecer, é ele que vai nos dar a força para nos mantermos ativos nessa tarefa de levar essa luz perante o mundo. É essa esperança que nós colhemos todos os dias, no estudo, na meditação e na oração, que vai nos dar a força interior que nós tanto queremos. A fé se pensou durante muito tempo que ela era um dom dado por Deus. Deus coloca em nós a fé, e em outros ele não colocou. Pensaram assim por muito tempo, mas não. Deus, ele pôs no ser humano tudo que ele é capaz de desenvolver, e pôs para todo mundo tudo. Nós temos, todos nós, o potencial de desenvolver a fé. Ah, eu não creio muito, eu vivo com dúvidas, mas é possível desenvolver fé. É possível desenvolver um pensamento firme no bem. É possível desenvolver convicções positivas, otimistas em relação à nossa vida e a nós mesmos. É possível desenvolver a força de vontade. Mas a gente só é capaz de desenvolver esses potenciais em nós se nós acreditarmos neles. Se nós realmente admitirmos que isso é para nós. Porque no final das contas, quem decide o que nós somos, somos nós mesmos. O potencial Deus deu para todos. Todos são capazes de fazer grandes coisas, em todos os sentidos. Só que alguns têm mais facilidade porque já estão se preparando há mais tempo. Às vezes até em outras vidas, já vem se dedicando àquela capacidade maior que ele demonstra. Por isso que a gente não precisa, às vezes, invejar ninguém, porque ele já atingiu aquele patamar na evolução, com aquela característica. Porque nós também podemos. Nós não precisamos pretender nada que é do outro, porque aquilo já existe em potencial dentro de nós. Só que tem que ser desenvolvido. Nós temos que percorrer o caminho que aquela pessoa já percorreu. Às vezes a gente admira pessoas que têm grandes habilidades em alguma área, né? O Eugênio lembra muito bem das poesias, né? Todo mundo é capaz de desenvolver esse potencial algum dia? Sim. É se dedicar a esse cultivo dessa forma literária. Ou a gente pode admirar companheiros que têm a habilidade musical. Nós podemos desenvolver isso também? Sim. Nós temos que nos dedicar a isso. E um dia, talvez não será nessa vida, mas em outra, nós teremos essa habilidade. Alguém pensa, eu gostaria de ter essa facilidade de comunicação com o próximo, de poder chegar em qualquer pessoa, cumprimentá-la e ter aquele carinho, demonstrar aquela capacidade de estabelecer uma conversação. Todos nós temos esse potencial, mas nós temos que desenvolvê-lo. E a gente começa a desenvolver isso como? Acreditando naquilo. Só que realmente, são tantas habilidades que o ser humano pode desenvolver que uma vida só não dá. Por isso que o ideal seria a gente se concentrar naquilo que nós já somos bons hoje. Em alguma capacidade que nós já revelamos e que nós identificamos que é o nosso lado bom. E trabalhar para aprimorar isso. Trabalhar para melhorar cada vez mais essa qualidade. Sabe por quê? O bem que a gente concentra numa direção, ele é capaz de nos elevar e nos faz avançar em outras capacidades que nós podemos desenvolver. Lembram da passagem do Evangelho? Que Jesus diz que o homem tira do seu coração o tesouro bom que ele tem? De uma certa forma, é isso que ele está dizendo. Nós temos que identificar as qualidades que nós já trazemos, trabalhar para aprimorá-las. Porque à medida que a gente se concentra no nosso lado bom da vida, nós estamos acionando mecanismos das leis divinas que nos fazem avançar. À medida que a gente se esforça para melhorar naquilo que nós já somos bons, nós estamos aprimorando essa nossa capacidade de evoluir em outros segmentos da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele reuniu, baseado nos ensinamentos dos Espíritos, as principais características do homem de bem. E ele enumera várias delas. No final ele nos diz algo assim, que qualquer um que se esforça por ter alguma dessas, acaba desenvolvendo as outras. Porque é isso que acontece na vida. O bem atrai o bem. Aquilo que nós procuramos fazer que nos faz progredir atrai mais progresso para a nossa vida. Por isso que ao invés de nós lamentarmos e dizermos, eu não consigo mudar essa atitude porque eu já sou uma criatura que viciei o meu pensamento. Eu sou o pau que nasceu torto e vou ter que morrer torto. Ao invés de a gente enfatizar demais as imperfeições que nós temos, concentremos a nossa força nas coisas boas que nós já trazemos. Às vezes é uma habilidade inventiva que nós temos, uma habilidade construtiva. Vamos usar isso então para beneficiar as pessoas? Vamos ajudar as pessoas com aquilo que nós já somos capazes. E nós vamos ver quanto bem pode se multiplicar em nossa vida. E nós estaremos nesse processo de fazer a nossa luz brilhar perante os outros e eles estarão glorificando a Deus, porque eles vão bendizer a vida. Vão se sentir apoiados, vão se sentir favorecidos, vão se sentir ajudados. E com essa disposição é que nós temos que encarar todos os dias. Mesmo que nós acordemos numa manhã de modo pessimista, de modo incompleto, insatisfeito, nós temos que pensar, vamos lembrar dessa mensagem dessa manhã: algo de bom existe em mim. E por esse algo de bom é que eu vou me levantar e vou enfrentar os meus desafios e vou acreditar que o paro existe, que o ajuda-te, que o céu te ajudará, é uma verdade. E assim eu vou enfrentar os desafios e vou perceber que à medida que eu acredito nesse potencial, eu venço. Isso é nós acendermos também a nossa luz para iluminar nós mesmos. Então que Jesus, o nosso grande amigo, nosso irmão maior, nosso médico de nossas almas, esse condutor da humanidade que tem nos inspirado tanto a evolução no planeta, ele possa nos amparar esta semana e que tenhamos sempre a lembrança dele em nossas vidas. Muito obrigado a todos.